No dia de aniversário da sua rádio, damos os parabéns às PME Líder de Oliveira do Hospital. Em 1964 houve um grupo de pessoas de Oliveira do Hospital que andaram a correr as várias freguesias do concelho para organizar esta cooperativa, que foi instituída em 64. O objetivo era promover a agricultura e ajudar os agricultores da zona, que ainda é um objetivo que se mantém ainda hoje, quer nos estatutos, quer no querer das pessoas que estão à frente. Entretanto, foram-se juntando outras atividades, deixando umas para trás e pegando noutras, e neste momento tem um supermercado que não fica a desmerecer de qualquer supermercado de Oliveira do Hospital, e além disso tem as lojas agrícolas que continuam a prestar assistência aos agricultores da zona. Aqui em Oliveira do Hospital tem na zona industrial, e em Erganil tem uma outra que também presta assistência à população de lá. Sempre houve técnicos credenciados para promover esse apoio e continua a haver. Continuamos a ter técnicos que estão ao dispor dos agricultores da zona para poderem aconselhar, para poderem promover as iniciativas que houver no campo agrícola. Neste momento tem 38 funcionários efetivos. Agora, claro que à volta disto andam outras coisas, outras atividades que também ajudam o desenvolvimento e o progresso. Este reconhecimento vem já de há uns anos a esta parte, e isto quer dizer que leva-nos a crer que é uma organização bem gerida e que promove de facto o desenvolvimento. Fazemos os possíveis por fazer uns investimentos que estão dentro da nossa capacidade, no sentido de melhorar toda a assistência, toda a maneira de lidar com o público que temos. No dia de aniversário da sua rádio, damos os parabéns às PME Líder de Oliveira do Hospital.